EspíritaCast apresenta, palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, no dia 28 de fevereiro de 2015, tema A Fé e a Caridade, com Vera Lúcia Freitas. Boa tarde, amigos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para estudarmos mais um pouquinho dos seus ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos. A gente fica muito feliz em ser convidado, porque é uma oportunidade de trabalho e de aprendizado para todos nós, começando por aquela que vos fala. Então eu fico muito feliz e agradecida pela oportunidade que me dão de estudar. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem A Fé e a Caridade. Vamos entender um pouquinho do que é a fé verdadeira em nós e a caridade. Então, a fé, de acordo com o dicionário, é crença religiosa, confiança, comprovação, testemunho. Caridade, compaixão, ajuda aos necessitados. Isso é o que está no dicionário. Fé, dependendo da direção desse sentimento, ela pode ser cega. De acordo com a doutrina dos Espíritos, que vem esclarecer para nós o sentido da verdadeira fé, os amigos espirituais, Kardec, começa nos orientando de que a fé, muitas vezes em nós, ela é cega. Muitas vezes nós temos, carregamos conosco há milênios a fé cega. O que é a fé cega? A fé cega é aquela fé que não tem base, não tem base nenhuma. É uma crença. Crer não é a mesma coisa de saber, de ter certeza. Isso quem nos diz já é Emmanuel. Emmanuel, ele diz o seguinte, que nós precisamos entender que crer, a partir do momento que nós temos consciência das coisas, nós deixamos de crer para saber. Então, é totalmente diferente. E a fé cega, ela tem, a base dela é justamente na crença. Eu acreditei porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque Ciclano falou. E vai assim, e um belo dia, alguém chega para a gente e fala assim, olha, mas a ciência comprovou que não é isso. Então, já não é mais, deixamos de acreditar. Passou a não ser fé, eu não acredito mais nisso, eu já vou acreditar naquilo que dali para frente nós passamos a conhecer. Então, o Kardec, ele nos chama a atenção justamente para isso. Nós precisamos sair desse fanatismo, porque a fé cega, ela também nos leva ao fanatismo. Nós brigamos, né? Achamos que só nós estamos com a razão, vemos isso no dia a dia, aí, né? Quantos e quantos estão brigando, matando em nome de um Deus, em nome de Jesus, porque acham que isso é certo. Uma fé totalmente cega, né? Totalmente irracional. Não tem uma base, não tem uma estrutura, porque se tivesse, não aconteceria uma coisa dessa. E nós, nessa altura da nossa vida, da nossa caminhada, nós já precisamos estar buscando, nos interessando em conhecer a verdade a partir de nós. Nós não vamos ter conhecimento de toda a verdade, porque a verdade ela vai chegando para nós de acordo com a nossa evolução. Mas pelo menos a partir da gente, quando a gente começa a buscar, se conhecer, a gente começa a mudar, sair da crença para a certeza de tudo isso que vai acontecendo diante de nós e que nós também trabalhamos no nosso dia a dia, nós começamos a trabalhar com raciocínio e não com fanatismo ou não porque alguém me disse ou deixou de me dizer. A nossa companheira Maria Lúcia uma vez contou um caso na nossa reunião mediúnica, né? Na época eu estava na reunião ainda de educação da mediunidade, que até hoje eu conto lá em casa e é muito importante. Ela disse que um casal se casou e o rapaz gostava muito de peixe. E a esposa dele, toda vez que ia assar o peixe, pegava parte do rabo e jogava fora. E o rapaz ficava, puxa vida, o esposo dela, pô, é a parte que eu mais gosto do peixe. Ah, mas mamãe fazia isso. Aí falou, ah, vou falar com a sogrinha. Mas moravam longe, né, uns dos outros. E passou. Quando chegou um belo dia, ele foi visitar a sogra. E quando chegou na hora das refeições, ele lembrou. Ô, sogrinha, eu preciso te perguntar uma coisa. Me explica por quê que tem que jogar a parte do rabo do peixe fora, que é a parte que eu mais gosto. Aí ela falou bem assim, olha, mas a mamãe me ensinou assim. Aí, e a Bisa não estava ali, a Bisa morava muito longe. Ele falou, puxa vida, ainda preciso encontrar com a Bisa para perguntar a ela, porque eu sou apaixonado pelo rabo do peixe. E a esposa dele, não, eu não vou fazer não, mamãe fazia, vovó fazia, você acha que eu vou fazer isso? E não, um belo dia, depois de muito tempo, ele encontra com a Bisa. Ah, mas foi a primeira coisa, foi correndo. Bisa, pelo amor de Deus, eu não aguento. Me explica por que que tem que jogar o rabo do peixe fora. Porque, ó, como? Não estou entendendo. O que que você está falando? Ué, a minha esposa vai assar o peixe e joga o rabo fora porque a mãe dela joga fora. A minha sogra joga o rabo do peixe fora porque você joga fora. Então me explica o que que está acontecendo, que na minha casa eu sempre comi o rabo do peixe. E ela falou, não, meu filho, é um grande engano. Eu tirava, cortava o rabo do peixe porque não cabia na travessa. Vocês estão entendendo só como são as coisas? Está vendo como que a gente precisa estar atento às coisas? Então isso aí é uma fé cega. Nunca ninguém procurou saber desde o início por que que acontece isso. E nós estamos assim. Há milênios e milênios, tem alguém que vem nos falando as coisas, colocando crenças na nossa cabeça, e nós simplesmente aceitando. Que seja por ignorância, que seja por alguma razão que interessa alguém, nós simplesmente vamos aceitando. Aí Jesus veio, deixou bem claro tudo que nós podíamos entender naquela época. E o que nós não podíamos, ele disse, mandarei o Consolador. Para deixar bem claro para vocês o que vocês hoje não têm condições de entender. Então, nós precisamos sair dessa fé. A fé é raciocinada porque ela apoia-se sobre os fatos e lógica. Então, a fé raciocinada é essa que Kardec nos convida a estar trabalhando em nós todos os dias, todos os instantes. Nós precisamos ter conhecimento das coisas, mas um conhecimento com base. E nós temos isso, todos nós que somos espíritas, porque a doutrina, ela começa a clarear para eu espírito. Quem sou eu? Eu sou um espírito imortal. Hoje estou como Vera, mas posso estar como João, já estive como Joana, já estive como Antônio, posso estar como Maria, Sebastiana, Catarina, etc, etc. Então, eu sou um espírito imortal, que estou aqui na Terra, que não é pela primeira vez, que somos todos filhos de Deus, como Jesus já deixou isso bem claro na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Diante de toda a atrocidade que Jesus estava enxergando ali, tudo aquilo de ruim que queriam fazer com ele, mas ele não excluiu ninguém. Pelo contrário, ele falou que Deus é Pai de todos nós. Então, já sabemos que nós somos filhos do dono do mundo e que somos herdeiros dele. Então, nós precisamos, você tem dúvida? Nós precisamos ter certeza disso. E quando a gente começa a buscar, como diz Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, quando a gente começa a procurar se conhecer melhor, a gente começa a colocar os pés no chão e ter essa certeza, essa fé de que realmente eu não sou filha da Maria Ataíde e do Antônio Ataíde. Eu estive filha deles enquanto eles estavam por aqui, que me trouxeram, me deram essa oportunidade, mas que na realidade eu sou irmã deles. Porque eles também são filhos do meu pai. Somos todos irmãos. Isso é muito importante, porque a partir deste momento, nós mudamos o nosso modo de enxergar a vida, o próximo e as nossas dificuldades. E a doutrina também, ela nos explica que Deus, ele não faz maldade com ninguém. Ele não é orgulhoso, ele não é mentiroso. Ele não é mau, até porque João Evangelista já diz, Deus, o único sinônimo que cabe para Deus é o amor. Deus é amor. Então Deus, ele não prejudica a gente nada. Aí vem os amigos espirituais nos explicar que as nossas dificuldades, nossos sofrimentos, as causas atuais das nossas aflições podem ser, podem não, são problemas nossos. E aquelas causas que nós hoje não entendemos são coisas do passado que está acontecendo hoje com a gente. Aí por quê? Ué, mas porque eu não nasci, eu não comecei a minha vida em 1950. A Vera não começou a vida dela em 1950. A Vera pode ser milenar. Esse espírito que está como a Vera, ele é milenar. Então ele carrega consigo uma bagagem muito grande de tudo isso que ele já passou, que ele vem trazendo. E justamente porque nesta caminhada o espírito tem acertos, mas tem muitos erros também, porque ele tem o livre-arbítrio, aí tem as consequências daquilo que ele faz errado. Porque somente assim é que nós conseguiremos aprender, separar o joio do trigo, não é isso? Afastar de nós o que é errado, aprendendo com o nosso próprio suor, com as nossas próprias lágrimas e muitas vezes com nossa própria dor, é que nós vamos despertando para o caminho que o nosso irmão maior nos convida há mais de 2000 anos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aí a gente interpreta desse jeito. Eu aceitei Jesus, então eu já estou no caminho. Não entra nessa. Aceitar Jesus não é só de palavras. Aceitar de Jesus é como diz o nosso irmão Santo Agostinho. É fazer uma transformação moral. É procurar se conhecer. É procurar mudar para melhor. Aí sim, porque Jesus, diante de todas as amarguras, todos os sofrimentos, todas as difamações, ele demonstrou para nós, todo o tempo, o verdadeiro amor. É o maior exemplo de amor que nós não tivemos igual até hoje. Aí vem a fé divina. É o germe em estado latente dentro de nós. Todos nós temos essa fé divina dentro de nós. Só que para desenvolver, ela depende de cada um de nós. Eu falei com os senhores agora há pouco que nós somos filhos do dono do mundo. Estando eu filha de Antônio Ataíde, de Maria Ataíde, de acordo com a ciência, corre no meu sangue, nas minhas veias, né? O sangue, o gene da minha família, né? Da minha família consanguínea. Então, sendo nós filhos de Deus, também temos na nossa essência esses germes, essa luz, como disse Jesus, que brilha a vossa luz, vós sois deuses. Jesus fez questão de deixar isso bem claro para nós. Fé humana é o desenvolvimento do germe pela vontade. Aí lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a explicação de que todos nós temos essa fé humana, carregamos conosco essa força interior, né? Que chama-se essa fé humana. Eu vou construir uma família, eu quero casar, eu quero ter filhos, aí eu caso. Aí eu tenho meus filhos, aí eu começo, mas eu quero, às vezes a gente quer até colocar na cabeça do filho da gente que ele seja uma coisa que a pessoa não pode ser, não pôde ser, não conseguiu ser. Quero ser médico, quero ser engenheiro, né? Aí começa a batalhar, a trabalhar para que o filho estude, para que seja aquilo, ser um ator, um cantor, alguma coisa que muitas vezes o indivíduo não pôde ser e quer que o filho seja. Mas eu quero ter uma casa boa, eu quero morar na Praia da Costa, eu quero ter uma casa de praia, eu quero ter um carro assim. Mas para que eu tenha tudo isso, eu preciso o quê? Eu preciso ter uma remuneração adequada. Para conseguir isso, eu preciso o quê? Estudar. Aí eu vou estudar. Por quê? Eu tenho essa fé humana que eu consigo. Esse impulso, essa força interior, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Aí eu vou trabalhar durante o dia, eu vou estudar à noite, daqui a pouco eu faço um cursinho, daqui a pouco eu passo, daqui a pouco estou estudando, daqui a pouco consegui. Consegui e estou comprando as minhas coisas, e estou conseguindo. Então, a fé humana é justamente isso. E ela é importantíssima para o progresso da humanidade. Porque tudo que nós temos é o homem que trabalha e que faz, não é isso? Através das suas grandes jornadas, vai e vem nesse aprendizado. Porque nós também já sabemos que nada cai de graça para nós, que é uma conquista. De acordo com a nossa evolução, nós vamos trabalhando e vamos conquistando as coisas. A ciência vai chegando também, de uma certa forma, de acordo com a evolução do homem. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositada em germe no seu íntimo. Em princípio, em estado latente. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. É aqui nós precisamos prestar atenção, que diz assim: no homem a fé é o sentimento inato. Inato é uma coisa que a gente já traz com a gente, mas só que no caso da fé nós não trazemos pronto. Não é um sentimento, não é uma virtude que vem pronta, como eu falei. É uma virtude que depende de nós. Nós vamos trabalhar justamente para termos essa fé raciocinada. É um trabalho constante que a gente faz para que essa fé venha desabrochando dia a dia, paulatinamente, em nós, em cada um de nós. E fala sério, depois que a gente começou a aprender na doutrina espírita, quantas coisas já mudaram em nós? Quantas coisas? Quantas coisas já caíram? O milagre é uma delas. Nós esperamos cair alguma coisa pronta do céu? Se alguém aqui está esperando, cai fora, porque não vai cair não. Nós sabemos, a espiritualidade nos fala nas reuniões mediúnicas, nos fala através das mensagens, nos fala através da literatura espírita, que tudo depende de quê? Do nosso trabalho, em especial, em primeiro lugar, da nossa vontade. Tudo depende da nossa vontade. Se nós quisermos, nós conseguimos. Aí você há de dizer assim: ah, mas nem sempre, porque tantas coisas que eu já quis e que não consegui. Claro, porque de repente não era o momento, não seria bom para você agora, nesse exato momento, na situação em que você se encontra, receber isso que você pediu. Mas tenha a certeza, tenha fé de que você recebeu de uma outra forma a ajuda necessária para o momento em que você está passando. Aí ontem eu fiz essa palestra e um grande amigo do meu coração disse assim: ô Vera, você realmente tem muita fé? Tenho. Não sou santa, sou imperfeita, estou procurando, como todos os meus irmãos, melhorar, mas tenho. Eu não tenho assim essa dúvida, eu tenho certeza. Eu acho, vamos tirar o acho fora, eu tenho certeza de quando você ouve um espírito falar da vida dele, falar o que está acontecendo, falar do plano espiritual, falar do sofrimento, falar das oportunidades que ele perdeu, nos dá uma mensagem do que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Se você não tem fé, é uma pena. Se você não acredite em nada daquilo que está acontecendo, é uma pena. Porque nós temos essa oportunidade da espiritualidade falar direto para a gente. Aí alguém há de dizer: ah, mas eu não trabalho na reunião mediúnica. Ela deve trabalhar na reunião, não trabalha. Tá, e a sua intuição? E a sua inspiração? E a literatura? E as mensagens? Elas só foram passadas para o papel. E a oração? Que através dela nós nos unimos ao plano espiritual e recebemos a ajuda, a orientação, a força, a coragem. Quantas vezes a gente se sente lá embaixo, caído? Não sei se já aconteceu com os senhores, porque comigo já. Você se sente lá embaixo. E você imediatamente, você não consegue nem juntar as palavras no momento. Mas você pensa, sim, pensa, daqui a pouco você sente que algo, uma força muito grande te levando. Isso chama-se fé. Porque se você pede, é porque você tem certeza que alguém vai te ajudar. Mas como que nós vamos ter essa fé? É justamente trabalhando para que ela se fortaleça em nós. E nós, para que isso aconteça, nós precisamos estudar muito. Nós precisamos estar buscando cada vez mais e mais o conhecimento para a nossa vida. Então vamos à mensagem do Espírito Protetor. Ele diz o seguinte: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de o tornar felizes. Que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social. Por quê? Porque quando a gente dá algo a alguém por dar, você não está fazendo caridade. Se nós prestarmos atenção na carta do apóstolo Paulo, nós compreendemos logo isso. Não basta você dar sua riqueza, não basta você colocar fogo no seu corpo, não adianta nada disso. Porque se você não tem fé, se você não tem caridade, se você não tem amor, tudo isso é tempo perdido. Então, para que nós façamos a caridade, nós precisamos levar aquilo que nós vamos doar a alguém, algo especial. Boa vontade, carinho, atenção, olhar nos olhos, ver o que o indivíduo precisa realmente, parar um pouquinho, ouvir. Então, nós fizemos agora, há pouco tempo, fizemos pela AMES, fizemos agora pelo Hospital Bezerra de Farias, curso de capelania. O hospital nos convidou a fazer um curso para trabalhar lá no hospital fazendo visita, que nós já estamos trabalhando, fazendo a visita no hospital, então tivemos que fazer um curso só para trabalhar lá, aprender como lidar dentro daquele hospital, como chegar até as pessoas. E sabe o que foi mais tocado para nós, foi mais batido na tecla? Ouvir e observar. Mas não é reparar, é diferente. Observar é a necessidade real do indivíduo. Ele está conversando com você, você está olhando nos olhos dele, você está prestando atenção no tom da palavra dele, no sentimento que as palavras dele traz, naquilo, na necessidade real dele. Você está ouvindo, você foi lá para ouvir. Se tiver oportunidade, fale alguma coisa. Se não, só ouça. Foi isso que nós aprendemos. E eu descobri que é maravilhoso, que faz um efeito e tanto. Porque você ouve, e daqui a pouco o indivíduo te pede: será que você pode fazer uma oração para mim? Ou então ele diz assim: olha, foi tão importante você ter vindo até aqui, volte outra vez. Eu estou aqui há meses ou há dias. Por favor, quando você vier, chegue aqui outra vez. Ai, foi muito bom. Porque você está fazendo um trabalho com fé, não é isso? Você tem certeza de que você vai lá amando da espiritualidade, vamos dizer assim. O Criador não age através da criatura, só que quando nós chegamos lá, nós somos um grupo ecumênico, nós não falamos de religião, a não ser que nos pergunte. Eu sou espírita, não levamos um livro, mas fazemos um trabalho que a gente vê o resultado, justamente porque o indivíduo dá o retorno para a gente. Então, é justamente a caridade, é isso aí. É a boa vontade, é o carinho. Aí você vai falar assim: ah, mas se eu não falar no nome de Jesus, eu não vou lá. Se eu não falar que eu sou espírita, eu não vou lá. Não tem nada a ver. A sua postura, você leva aquilo que você deve levar ao necessitado. Às vezes a gente acha que está levando, mas muitas vezes nós estamos recebendo. Porque o indivíduo, ele passa uma mensagem para a gente, que a gente olha e diz assim: olha, eu não tenho problema nenhum. Tá? Então, isso é uma fé que nós temos, de que nós devemos estar ali auxiliando, do jeito que fomos orientados para isso. Cada vez mais e mais procurando nos equilibrarmos, com fé, com muito carinho, com muita boa vontade. E a caridade começa em nós. Fazendo essa caridade conosco, desse equilíbrio, desse trabalho conosco, nós podemos deixar isso chegar até o nosso próximo. Então, nós precisamos definir o que é caridade e o que é fé. Porque eu posso chegar no hospital, boa tarde, tudo bem, como vai, etc, mas com uma pressa tremenda, falo, e às vezes eu tenho até medo de chegar perto, né? Então a gente recebe uma orientação, como tratar o enfermo, como a gente deve chegar, como a gente deve falar, e aí a gente vai aprendendo a trabalhar com fé e com caridade. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Então, caridade, muitos dizem que estão fazendo. Vão para a mídia, né? Um lugar que tem bastante gente, né? Que pode chamar atenção. Ela faz. Tá fazendo caridade. É importante? É. Está ajudando a suprir a necessidade de alguém. Mas não é caridade. Caridade você faz sem precisar dar um grão de nada. A não ser que o indivíduo esteja necessitando. Porque às vezes o indivíduo chega até você com uma necessidade enorme. Você começa a falar com ele e pergunta uma coisa e fala outra com ele. Que quando você dá aquilo que ele pediu, ele já está saciado. Ele leva, agradece, mas ele já está satisfeito. Isso aí acontece com todos nós. Muitos de nós, não é porque estamos na casa espírita que estamos isentos disso. Às vezes nós estamos sentados do lado de alguém que está morrendo e a nossa ignorância não deixa perceber, tá? Estou te falando isso porque eu sei, não estou falando por falar. Quando a gente tem fé, quando a gente tem caridade, começando na gente, a gente tem mais cuidado. Não que o indivíduo seja obrigado a debulhar a vida dele para a gente, não é isso. Mas às vezes, só de você chegar, cumprimentá-lo, trazer uma conversa agradável que tira ele daquela sintonia em que ele está naquele momento, você está ajudando para que a espiritualidade traga até ele o pensamento que está lutando há tempos e não consegue fazer com que ele ouça. Porque ele está parado naquela dificuldade dele. Então nós precisamos ter caridade com nós mesmos. Por que isso com nós mesmos? Porque quando nós começamos a nos conhecermos melhor, como diz Santo Agostinho, a gente começa a entender que o mal não está no outro. Porque quando eu olho para o outro que eu vejo o mal, é porque o mal está em mim. E se eu não sou perfeita, eu não tenho condições nem moral para apontar o dedo para ninguém. Pelo contrário, se eu vejo um companheiro mais ou menos triste, eu me aproximo dele. Ei, amigo, boa tarde, bom dia. Puxo um assunto totalmente diferente e eu estou auxiliando a ele. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós não somos uma só família. Que cada um ajude ao outro da melhor maneira possível, sem estar apontando o dedo, olhando dificuldade de ninguém, porque dificuldade todos nós temos. E às vezes a nossa é tão grande que nós enxergamos no outro. Né? Então o que diz aqui é abnegação, né? Só com abnegação se pratica, com constante sacrifício de todo o interesse egoístico. A gente tem que deixar de ser egoísta, deixar de pensar só na gente. Eu, minha família, meu filho, meu marido, minha casa, meu eu. É porque não é meu, um problema dele. Não é assim, não é assim. Jesus nos adverte que aquele que bate a nossa porta, que pede um copo d'água, que está com frio, que está com fome, que está com sede, que está preso, que está enfermo, se a gente ajuda, se faz uma visita, se o ajuda, é a quem que a gente está ajudando? Jesus diz que é ele, né? Então, a gente precisa sair um pouquinho desse comodismo nosso e até o próximo. Mais uma vez, não para especular a vida dele, mas até porque muitas vezes nós vamos a ele e saímos de lá totalmente mudados, porque ele nos auxiliou. Como devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo nossa mente, nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente mediante a vivência de seus ensinamentos. Então o Evangelho está aí. O Evangelho de Jesus, ele tem de tudo. É um código de leis divinas. Nós precisamos estudar os livros da codificação. Isso não quer dizer que nós não devemos ou não podemos estudar ou ler outros livros. Não, claro que nós podemos. Mas nós devemos estudar o Evangelho. No Evangelho, nós encontramos o alimento necessário para nós espíritos imortais. O medicamento certo para aquela hora difícil. Eu não sei se você já notou, mas às vezes a gente está passando raiva. Aí vem aquele pensamento na cabeça daquela lição, daquele dia que você estava estudando o Wesley, que você estava estudando o Evangelho, pei, bateu na sua cabeça, aí você, ó, muda de assunto. Já aconteceu isso com vocês? Aí você lembra assim, ah, naquele dia eu estava lá no estudo do Evangelho, a Terezinha, naquele momento ela puxou aquele assunto assim, assim, assim, aí... Aí não pode, deixa para lá. Aí você... Então o Evangelho, ele nos ajuda muito. Mas como dizem os amigos espirituais, tudo depende de nossa vontade. E Jesus já disse isso. Que tendes aí? A tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar ou errar, né? Então, está dentro de nós a vontade, o querer aprender. O Evangelho tem tudo para nos auxiliar quando nós tiramos o espírito da letra. Buscamos a entender. Quando nós não entendermos, que não encontrarmos, que é a coisa mais difícil, que nós sempre temos alguém que sabe mais do que a gente, que a gente pode recorrer ao seu fulano ou fulano, você pode me orientar que eu não entendi isso aqui? Quando a gente não consegue, né? A gente vai a Jesus pelo pensamento. O que Jesus faria? Porque Jesus é o quê? Jesus é quem para nós? É o nosso guia, não é isso? Jesus é o nosso modelo de vida. Então, recorramos a Jesus, depressa, rapidinho. E a gente vai se deparar com aquilo que a gente pode e deve fazer naquele momento. Então, estudar o Evangelho é muito importante. Eu sempre digo que os estudos, as aulas, os cursos da Casa Espírita são muito importantes. Eu estudo, eu tenho 20 anos somente que sou espírita. E o pessoal da Casa Espírita riu porque no dia que fez 20 anos, eu falei, olha gente, dia 9 de fevereiro, eu falei, hoje está fazendo 20 anos que eu sou espírita. Entrei na Casa Espírita às 4 horas da tarde, do dia 9 de fevereiro de 1995, pessoal, ela sabe tudo, anotou, sei, uma data importantíssima, mudou a minha vida, você está entendendo? Desde esse dia, quando eu entrei na Casa Espírita, me entregaram um livro, Livro dos Espíritos, aí eu li numa semana, aí corri para fazer pergunta, aí me entregaram o Evangelho. É assim, né? Aí foi me entregando os livros. Eu fui lendo. Quando eu terminei de ler, falaram assim, agora você vai estudar. Me colocar nos estudos. Gente, agradeço até hoje. É muito bom estudar. Não perca os estudos da Casa Espírita. Todos os estudos que tem, estudo de livro, participe. É muito bom. A gente aprende muito. Essa convivência com os nossos companheiros é importante, porque sozinho a gente não consegue tirar as dúvidas. Vamos estudar e vamos trabalhar. O trabalho, como disse o Jerônimo, trabalho constante nos dá força permanente. Esse trabalho dessa união nossa. Não somos perfeitos. De vez em quando a gente está igual um ouriço, né? Mas depois a gente se junta outra vez, os espetinhos e vai em frente. E é assim que a gente convive, é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai amando os companheiros da gente e eles a gente. Vai entendendo as dificuldades um do outro e a gente vai convivendo e vai estudando e vai trabalhando. Nós precisamos trabalhar, nós aprendemos trabalhando. Na natureza, tudo trabalha, nós precisamos trabalhar. E esse aprendizado, essa fé fervorosa, essa fé raciocinada é através do trabalho e do estudo que nós vamos chegar até ela e das reencarnações, tá? E nós vamos nos esforçando e cada vez mais nós vamos nos fortalecendo na fé verdadeira. A fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, eliminando as divergências que tanto separam as criaturas. Porque a partir desse momento que eu tenho essa fé raciocinada, eu começo, ao invés de me afastar, eu começo a me aproximar do meu próximo. Se eu não consigo me aproximar dele, porque nós não temos condições de conviver no mesmo lugar, nos mesmos limites, a gente se aproxima através de quê, companheiros? Da oração. Algo está errado entre nós. E de repente, eu estou achando que que o meu amigo não simpatiza comigo, mas não é, é algo errado em mim. Então, começa a orar, mas orar sinceramente, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus por mim, pelo meu irmão. E assim, quando a gente menos espera, a gente está unido a ele. E às vezes ele fala, oh, eu pensei que você não gostasse de mim. Aí você fala, oh, é o contrário, eu que achava que você não simpatizava comigo. Não tinha nada, era um mal entendido. Às vezes quando um olhava, o outro olhava de outro jeito e ficava aquele mal entendido no ar. Então a solidariedade é muito importante. E isso, a doutrina nos mostra todos os instantes, nos ensina como fazer. A doutrina espírita, ela nos carrega de uma forma maravilhosa, abrindo os nossos olhos, nos mostrando como devemos agir, mas ela não pode fazer a nossa parte, nós que temos que fazer. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão, os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Já falei com os senhores, quantas vezes a gente se encontra lá no chão mesmo. Às vezes a gente leva cada burdoado e buf. Aí, ai meu Deus, dá força. Eu não posso nesse momento fraquejar. Eu tenho que ser forte. E a gente começa, pega daqui, pega dali, daqui a pouco a gente está de pé outra vez. E segue em frente. É a vida é assim que a gente aprende a valorizar tudo que acontece conosco. Inclusive, quando acontecem as coisas ruins, elas nos abrem os olhos para que a gente não caia mais em quê? Na tentação de deixar aquilo acontecer outra vez. Se afastando dos nossos irmãos, não, pelo contrário. Nós vivemos, nós começamos já dentro, a nossa existência já começa dentro de um lar. Nós estamos, é para estarmos sempre junto dos outros, aos outros. Aprendendo e ensinando. Nós somos um espelho que refletimos. A gente vai ensinando e vai aprendendo. E feliz daquele que vai procurando se melhorar para passar sempre um bom exemplo. Porque a gente fala, ah, o mundo está de cabeça para baixo. Quem é o mundo? O mundo sai de cada lar. Cada membro sai de uma família. Aí você fala, ah, mas eu não tenho culpa se meu filho é assim, assado. A espiritualidade fala, pensa bem, olha bem direitinho, porque de repente, pode ser que não, pode ser que esse irmão veio realmente com uma dificuldade muito grande e não conseguiu vencê-la, mas nem sempre é assim. A dificuldade muitas vezes começa dentro de casa. Nós não temos tempo para a nossa família, porque nós estamos correndo atrás de coisas que não vamos levar conosco. Às vezes levamos o resultado daquilo, o sofrimento de não termos resolvido a situação do jeito certo que deveríamos ter resolvido. Não é para termos as coisas boas, não é para trabalharmos, termos o nosso lazer, termos o melhor, claro que é. Deus nunca disse o contrário, nem Jesus. Mas nós não devemos esquecer, como eu disse lá no início, que nós somos espíritos imortais. E que quando nós formos embora daqui, casa, carro, dinheiro, essas coisas tudo vão ficar para trás. Mas nós vamos levar o somatório daquilo que nós fizemos com esses bens que Deus nos concedeu para trabalharmos em benefício nosso e do nosso próximo. A fé constitui força motriz que impulsiona a caridade em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Então, quando nós começamos a entender o que é a caridade, que nós temos essa fé, essa certeza de que o próximo, por pior que ele seja na nossa vida, ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção e todo o nosso carinho, essa caridade, ela nos leva à verdadeira felicidade. Porque nós sabemos que a felicidade, ela não está completa. Aqui para nós não vamos conseguir. Aqui nós temos, assim, lampejos, momentos de alegria. A felicidade não é deste mundo. A felicidade nós estamos trabalhando nesse mundo para um dia conquistá-lo. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo isso nós devemos devemos e podemos começar a praticar onde? Dentro do nosso lar. Às vezes você vai para a casa espírita porque você não aguenta ficar dentro de sua casa. Que pena, que pena. Às vezes a coisa pega mesmo, às vezes a gente tem que sair um pouco mesmo. Mas os exemplos começam dentro de nossa casa. Indulgência, benevolência, perdão. Começar a nos perdoar também, porque nós também erramos muito. Nós também ainda erramos. Então a gente se auto-perdoar, mas perdoar não com aquele orgulho de que eu me perdoo porque sou melhor, não. Eu me perdoo porque eu sou tão capaz de errar quanto o meu irmão. E eu vou ficar atento para não acontecer mais aquele erro. Aquele momento em que eu abri a boca e falei coisas que não devia. Cometi atos que não devia cometer. Eu vou ficar atenta, vigilante, para que isso não aconteça. Eu já falei aqui para os senhores, porque toda vez que eu vim aqui eu sou tagarela mesmo, eu já falei que eu sou tagarela. E quando eu era pequenininha, quando eu ficava calada, minha mãe entrava em pânico. Dizia, ai, Verinha está morrendo. Por quê? Porque ela ficou caladinha. Minha mãe entrava em pânico. Estou te falando disso para os senhores para dizer uma coisa. Eu fico de olho no que eu falo. Fico atenta no que eu falo, tá? Atenta, vigilante. Continuo sendo tagarela aos 65 anos de idade. Quando calo, estou doente. E tem que estar muito doente, tá? Batendo o queixo para não falar. Porque se eu não for assim, estou falando. Estou falando, durmo falando. De vez em quando meu marido bate. O que você está falando aí? Sei lá, estava sonhando. Sou assim. Mas se eu tiver que resolver alguma coisa com ele ou com ela, vamos conversar. Se eu tiver errado, ele vai dizer, não, você está totalmente errado, tem que entender. Se eu tiver certo, eu chamei em particular, falei, esse negócio de aproveitar as palavras para jogar indireto, não façamos isso, não façamos isso. As palavras machucam muitas vezes, doem e muitas vezes nos ligam a outras pessoas através do sofrimento sem necessidade, quando nós podíamos resolver a situação de uma outra forma. Então vamos prestar atenção, vamos ser caridosos. Vamos perdoar, vamos nos perdoar e vamos perdoar o nosso próximo. Porque às vezes a gente acha um indivíduo insuportável. Mas você já parou para perguntar a ele o que ele acha da gente? A gente só acha, mas deixou de perguntar a ele o que ele acha da gente. Então nós precisamos estar atentos a isso. Não julgueis, diz Jesus. Perdoai enquanto estais a caminho. Olha Jesus abrindo os nossos olhos. Perdão é muito importante para a nossa vida. Vamos aproveitar as oportunidades, vamos viver em paz, em harmonia, para que esse mundo que nós dizemos que está à revelia, melhore. Porque também não vai acontecer um milagre para passar para o mundo de regeneração, porque Deus resolveu levar todo mundo, os bons para lá, os ruins para cá, e pronto. Não, nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar para que isso aconteça. O homem só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que também se preocupar com o do seu semelhante, exercitando na caridade. Então, a gente está aqui para um servir ao outro. Jesus disse que ele não veio para ser servido. Olha só, Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido. A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. As dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade, e nela unicamente está a solução. Então, a caridade é você dar uma cesta básica, você está dando a cesta básica, que ótimo. Você está fazendo um trabalho de assistencialismo. Agora, passa a ser caridade quando você procura conhecer aquele a quem está recebendo a cesta básica. A quem você cumprimenta, não importa quem seja ele. A quem você olha nos olhos e dá um bom dia, uma boa tarde. Aceita um copo d'água, meu irmão, senta um pouquinho. Respira, o sol está muito quente, depois você pega a sua cesta. Aí, outro dia, eu na casa espírita assistindo uma palestra, aí ri muito. Foi seu Dalmi que falou. Aliás, não foi seu Dalmi, foi o irmão do seu Dalmi que falou. O Ismael, contando que uma pessoa falou bem assim, rapaz, você precisava ver o que aconteceu hoje. Nós estávamos num lugar parado, eu e fulano de tal, conversando, aí chegou uma pessoa cheia de bolsas. Aí falou bem assim, ah, você sabe me informar onde fica tal lugar assim, assim? Aí o espírita, olha, você vai aqui, roda ali, chega lá naquele ponto você consegue. Aí o outro não é espírita, é ateu, falou assim, peraí que eu levo as suas bolsas. Tá vendo? O espírita esqueceu. O outro ateu do lado, peraí que eu levo suas bolsas. Pegou e ajudou o companheiro a levar as bolsas dele. Isso aí chama-se caridade, né? Então nós precisamos estar atento a essas coisas, a verdadeira caridade. A maior receita de fraternidade está contida na fórmula sagrada e imutável anunciada por Jesus no amai-vos uns aos outros. Então nós precisamos entender que, sendo irmãos, nós devemos nos amar. Se Deus ama todos nós indistintamente, sem apontar o dedo para ninguém, nem olhar defeito de alguém, porque Ele tem a certeza, Deus tem a certeza de que nós vamos chegar lá. Por que que nós não temos fé no próximo? Não nas coisas erradas que ele faz, mas no nosso irmão em essência. Nós não devemos ser coniventes com os erros de ninguém, mas nós precisamos entender, assim como Deus nos dá o exemplo e Jesus nos deu, que aquele indivíduo que hoje está totalmente desviado, um dia ele vai ser um espírito de luz, assim como nós já podemos ter tido fora do caminho do bem. De repente nós já estivemos afastados desse caminho também. Como que eu volto aqui? Ah, cheguei. Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênção. A caridade é o canal que a espalha, que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos a visão, a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Está falando da fé e da caridade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: eu e meu Pai somos um. E o nosso divino mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia. E busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, no livro Escrínio de Luz. Companheiros, é um prazer sempre estar com os senhores, estudando e aprendendo um pouquinho. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a luz da sabedoria, para que nós possamos trabalhar a fé e a caridade dioturnamente. Muito obrigada.